pela natureza xiça. Com as minhas tamanquinhas, com as minhas, com as minhas tamanquinhas. Para quem não faz fortuna, mata as penas e faz covinhas. Mata as penas e faz covinhas. Pela calçada desliza o operário modista, o alfaiate, metidos num alicate. Depois da festa, menina, muita gente se amofina. Muita gente se amofina. E o banqueiro é ferrugem e a canalha, metas na forma, queimos na fornalha. E o banqueiro é ferrugem e a canalha, metas na forma, queimos na fornalha. Metas na forma, queimos na fornalha.